no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. O som que ouvimos no fundo vem do projeto Percussão e Diversidade Étnico-Racial da Universidade Federal de Ouro Preto. Mais conhecido como Maracatu, essa ação extensionista é coordenada pelo professor Edilson Lima, do Departamento de Música, que nos explica sua atuação. Percussão e Diversidade Étnico-Racial, ele foi encomendado pela PROEX, pela Pró-Reitoria de Extensão, justamente para tentar fazer um link entre os saberes, digamos assim, tradicionais e a universidade. E eu dei esse nome baseado na lei que tem esse mesmo nome, que é a 10.639, que trata da inclusão desses saberes, da discussão desses saberes, da abertura da universidade para com esses saberes também. A palavra diversidade compõe o nome do projeto de extensão. Então, de que forma ela se manifesta no Maracatu, Edilson? A diversidade está querendo entender que essas vozes, elas têm que falar por si só também, não só lida pela gente dentro da universidade. Claro, ler essas culturas, estudar essas culturas, já é uma prática da universidade, mas não é só assim que a gente entende a diversidade étnico-racial ou a diversidade. A gente quer entender que esses detentores também têm uma voz própria, que eles não sejam somente lidos pela gente, mas também que eles possam falar por si só, ou seja, a palavra, eles se empoderar do seu próprio discurso e a gente aprender com eles as vozes deles. O Percussão e Diversidade Étnico-Racial atualmente está na fase do Maracatu, mas não vai ser assim para sempre. O Congado, Moçambique, Folia, entre outras manifestações percussivas, podem ser, em breve, diretrizes abordadas pelo projeto. O Maracatu teve início em julho de 2017 no curso de Música, mas também abrange outros cursos como a Medicina, Artes Cênicas, Museologia e outros. Moradores de Ouro Preto e região também compõem a percussão. Isso significa que não precisa ter habilidades com instrumentos para participar, certo, Edilson? As pessoas não têm que ter preparo nenhum do ponto de vista musical. A metodologia que eles estão usando é uma metodologia muito tradicional. Ela vem da vivência, da fala, do corpo, da imitação, do simbolismo dos instrumentos, sabe? Da onomatopeia com a voz e o canto e os instrumentos. Bora colocar as baquetas para funcionar? Os encontros do Percussão e Diversidade acontecem todas as quartas e quintas-feiras, das 17 às 19 horas, na sala B2 do Departamento de Música da UFOP. Para mais informações, é só ligar no DEMUS através de 3557-1408. Eu sou Thaisa Bucardi, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.